Atlântida, Atlântida, Atlântida. Opa! Tá aberto, mano, tá aberto. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Estão conosco Coca-Cola, Abra a Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E é hora do juro baixo na Colombo, as menores parcelas do mercado. Use o seu 13º e aproveite, é na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Opa! Nesta terça-feira, terça-feira bacana, de temperaturas amenas no sul do Brasil. E aí, KG, tudo e bem? E aí, beleza, boa tarde. Certo, boa tarde, Potter. Boa tarde. Boa tarde, Maurício Amaral. Boa tarde, Son. Hoje tive a presença do Dr. Alceu aqui no Discorama, pediu pra ouvir BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby. Eu estava ouvindo, agora estou com rádio no carro. Ah, eu estava ouvindo. É batamento. Beleza. Fala, Everton Cunha, Mr. B. Tudo bem, negão? Bem, aí tudo certo. Estamos completos? Estamos assim? Estrela móvel agora. Estrela móvel de hoje é ele. Lele. Lele, lele, lele, lele. Que dia, vou dar uma lagarteada hoje. Só um pouquinho. É verdade. Queria pedir que o Maurício não cantasse na apresentação do Lelê. Maurício, só abre a boca e dupla. Bate, Maurício, as mãos. Mas por que isso? Não, desafina. Cara, que violência, que violência. Eu também queria pedir que o Lelê traduzisse pro cara lá de Joinville o que é lagartear. Lagartear é ficar paralisado ao sol. Boa, boa. Ficar sentadinho na grama de um parque comendo bergamota. Isso. E tomando chimarrão. Que no caso desse cara lá do norte, tá nos ouvindo, é uma tangerina ou uma... Isso. Como é que chama? Mexerica. Mexerica. Isso mesmo. Muito bom, Lelê. Esse é o Lelê, a estrela móvel, a mais nova estrela móvel do Pretinho Vasco. E estrela fixa do Bola nas Costas de segunda-feira pro Rio Grande do Sul e Chapecó. Que é o seguinte, né, cara? Não tem programa se tu não tiver, Lelê. De ontem. De ontem, inclusive, fez de turbante o programa. É, de ontem até dezembro no modelo shake. Shake your body. Vamos nós então, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e agradecemos muito a sua audiência. Hoje é terça-feira, 10 de agosto de 2010. Amigos, hoje é dia da enfermeira. Ah. Vamos, vamos, vamos, vamos. Nosso abraço. Aí vai uma data decente. Como aí assim? Vai chegar o e-mail que a gente é sexista em relação às enfermeiras. Correto, a gente é verdade. Sexista que faz sexo com a enfermeira, é isso, né? Que a gente é machista, não, cara, também somos enfermeiras. Eu fiz que as enfermeiras sofrem esse preconceito. Eu fiz três operações que eu não precisava justamente para ficar aos cuidados de enfermeiras. Mas isso é um sexismo. Mas é que não é, cara. Eu quero mandar um grande beijo às enfermeiras que estão ouvindo o Pretinho Básico, às enfermeiras. Especialmente as que eu conheço, as enfermeiras do Hospital Moinhos de Vento e também do Mãe de Deus, que estão sempre ligadas no Pretinho Básico. Muito obrigado. A enfermeira foi a primeira mulher que eu me agarrei na vida, né, cara? Então eu gostaria de mandar um beijo pra uma amiga minha, Renata, que é enfermeira. Renata, um grande beijo pelo teu dia. Parabéns. Muito bom, Lelê. Muito bem. Amiga, tu fica com vamos ela. Aos destaques comentados do Clique RBS. Tivemos mais um destaque do dia. Pois não? Hoje temos uma comemoração muito importante aqui na Rádio. Mas para esta comemoração está guardado um momento especial no programa de hoje. Era o meu aliás, aí eu recebi. Vamos com aguarde uma grande parcimônia. Vamos com calma. Sim. Destaques do Clique RBS, a Organização Mundial de Saúde declarou hoje o fim da pandemia de gripe A. Eu falei, né? Vocês falaram que ia acabar o mundo aqui, aí o Potter falou... Atchim! Não, não vai acabar o mundo, vai passar. Essa gripe A não passou Atchim! De uma bravata. Venderam remédio pra caramba. Você tem que me ouvir mais. Eu mesmo gastei uma grana com vacina de pra gripe A. Eu não tomei nenhuma vacina pra gripe A. Toda a família. Nada. Não gastei nenhum real pra gripe A. Eu também não fiz nada pra gripe A. Nada. A minha gripe A foi uma gripe... Zé. Eu vou abrir um parênteses aqui num assunto que não tem nada a ver com o assunto, mas não resisti. Fica assim, Potter. O Potter tá com uma japona, parece um bonecão de posto hoje aqui. Tem que bater uma foto e botar no Twitter. Fetter bota o ar-condicionado do estúdio, queridos ouvintes. Vou botar no... Em 8 graus. Não, 18 graus. 8 graus. Não tem nada a ver com a pessoa. Desculpa. Para a OMS, o mundo já não está na fase de alerta pandêmico. Estamos num período de pós-pandemia. O novo vírus H1N1 está chegando ao fim. Feito! A gripe A deixou mais de 18 mil mortos no mundo. Ati! Depois de sua identificação em abril de 2009 na América do Norte. México. Depois do movimento pós-punk, o movimento pós-pandêmico. E esse é o número de mortes várias que acontece, é um número aproximado de mortes de pessoas que morrem... De gripe. Gripe. Gripe, não, gripe normal. É, influenza. É, porque a gripe enfraquece o corpo, né? Enfraquece o corpo e aí outras coisas acontecem, isso, né? Isso, atacam o organismo. Exatamente. Exatamente. Porto Alegre é a única capital a apresentar inflação. Fiada! Apesar de ter enfraquecido em algumas cidades, a deflação se manteve em todas as demais capitais do país. Fomos sorteados, então. Coisa boa. É, cara, ficam não, fazendo essa história de viver no Rio Grande do Sul, melhor qualidade de vida, porque não sei o quê. Alguma coisa deve ocasionar isso, né? O que que... Não, a erva, não, a erva de chimarrão. Carne. A medição não entra itens supérfluos, né? Que a classe alta, digamos assim, consome. É baseado na cesta básica. Na cesta básica, né? Então... É perigoso. Mas é que supérfluo é uma questão muito subjetiva, né? Cerveja é, né? O que que é isso? Tudo que não seja necessidade básica é supérfluo. É que arroz não é supérfluo. Não, cerveja é chocolate, é seguinte, supérfluo. Né? Vinho é supérfluo. Exato. O Rio Grande do Sul não é um estado produtor, então é normal que isso aconteça, né? Estou sendo irônico. Irônico. Grãos e carne e arroz e feijão. Pô, pelo amor de Deus. É bravo. Servidores municipais continuam em greve aqui em Floripa. Sim. Atendimento em postos de saúde, creches e secretarias pode ser comprometido. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis estima que pelo menos 90% dos trabalhadores pararam suas atividades em adesão ao movimento. Máscara. Algum comentário? Sobre cada isso? 9, 10 estão parados, né? Bom comentário. 90%. Comentário matemático de Maurício Amaral. O tempo segue firme no sul do Brasil. Com o tempo seco e ensolarado, a temperatura dispara. A máxima hoje deve ficar em torno dos 20. Na quarta-feira, a aproximação de uma nova frente fria aumenta a quantidade de nuvens e provoca pancadas de chuva sobre o oeste, sul e fronteira com o Uruguai. Não há previsão de temporais. Os ventos que sopram do quadrante norte favorecem um pouco mais a elevação da temperatura, que vai até 25 graus amanhã. Verão. É chato isso, né, cara? O verão fora de hora é ruim, né, cara? Porque te dá de bermuda amanhã. Te dá a falsa sensação de... Porque traz muita umidade também. É ruim. É bom pra lavar uma roupinha. Esfria de noite. E aí tu tá preparado. Aí tu sai de dia só de moletom e aí volta... É verdade, cara. Mas rapidamente, então, antes de começar o programa, eu queria dar em meu nome, como fã e como colega, os parabéns a esta criatura adorável chamada Everton Cunha. Bicha! E o Everton Cunha apresenta há 12 anos, todas as noites, à exceção das noites de sexta e sábado, o talvez mais famoso programa de rádio do sul do país, isso daí, cara, chamado Pijama Show. Meus parabéns, Everton Cunha. Foi no dia 10 de agosto, Everton. Em 1998. Mas faz uma abertura, Lipe. Ontem eu ouvi o momento místico, cara. Porque agora estou com rádio no carro, né? Cara, eu tive que Emocionar. Tu tá com rádio no carro ou tá com um carro no rádio, KG? Carro no rádio! Pessoal, coisa tá boa pro KG. Cara, mas é impossível tu chegar lá na Maxin e sair sem um PC. É verdade! Agora embalou! É verdade! É o que eu falo pros caras aqui. É impossível. Chegar lá e fazem 5 anos e tu sai com o teu Peugeot. Parabéns, e nem precisa tanto, porque nem é tão caro assim também um Peugeot. Não, é verdade. Não, é pela qualidade que traz embarcado um Peugeot na Maxin, não é tão caro. Mas voltando ao Pijama Show. Aí, tava ouvindo o momento místico, cara, que tu tava falando das mudanças. mudanças, das coisas que, do dia a dia, que podem ocasionar mudanças, mas não são. É uma. E aí, no fim, tu largou Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. Cara, é impressionante. É emocionante. Oh, eu não sei vocês. Parabéns, não sei vocês, mas eu sou o único da mesa que já leu um texto e falou no Momento Místico. Único. É mesmo? Único, é verdade, lembra disso? É verdade. Lembra disso? Uma brincadeira com a música Maneiras, quando o Rapa relançou ela, lembra? Claro. Aquele O Silêncio que Precede Expor. Não, naquele disco. Né? Eu lembro, foi emblemático pra mim também o Pijama Show em seu início, na sua estreia, porque eu lembro em 97, março de 97, Pito, vai lembrar disso, eu saí da Atlântida. Depois de um tempo de 10 anos de Atlântida, eu saí em 97 da Atlântida e fui lá pra Umbra, enfim, a história muita gente sabe, pra fazer uma nova rádio com os parceiros KG, Maurício Amaral, o Porã, o Mauro Borba, toda a galera que tava lá e tal. E no ano seguinte, cara, começou o Pijama Show e eu pensei, que os caras estão fazendo lá, meu? Que é isso? Ainda mais com quem? Everton Cunha, que eu já conhecia muito próximo, tanto, né? Tanto é que eu lembro que a primeira móvel que eu fiz na Atlântida foi contigo no ar, antes ainda do Pijama. O Everton, que tem a sua carreira já. Ele desastrosa, foi... Não, que desastrosa. O Everton veio de Caxias para Porto Alegre, era coordenador da Atlântida Caxias, na época fazia uma gestão brilhante, e aí foi convidado para vir fazer o Pijama. Precisa fazer uma madrugada diferente, porque o rádio tá repetitivo, vamos fazer um troço diferente. Puf, botou o Pijama Show no ar, e esse sucesso até hoje não tem programa em rádio nenhuma do Brasil que bata a audiência do Pijama Show e tá acabado! Isso é que é bonito, a pessoa consegue ser sincera e generosa ao mesmo tempo. Ele foi sincero em relação ao pijama, generoso em relação à minha coordenação na Atlântida Caxias. É bonito, né? É bonito. Obrigado. Mas tá bom, cara, é isso aí. Parabéns, Everton Cunha, pelo Pijama Show. Vida longa ao pijama. É verdade. Vamos dar uma rodada, vai daí, Pi. Vai contigo vamos, então. Casualmente chegou, eu vi o primeiro e-mail aqui na minha mão e mesmo com toda essa alegria toda, eu fiquei possesso com esse e-mail. Me desculpa, professor Eric Vargas, eu tô possesso aqui, eu só não vou embora do Pretinho agora. Mas por quê? Porque tu é pago, é um dia de comemoração. É um dia de comemoração, obrigado, Maurício. Mas eu fiquei chateado, indignado, professor Eric Vargas. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Assunto para discussão. Galera, meu nome é Eric e mando esse e-mail para colocar a seguinte discussão desencadeada pelo fato abaixo. Ao mesmo tempo que ele relata o fato encadeado, ele opina sobre o fato. E a opinião dele é que me gerou essa revolta toda. Estava eu num sábado com minha esposa na fila do filme A Origem, muito bom, por sinal, entre parênteses, que iria começar 20h30. A fila fazia a curva nos caixas eletrônicos próximos ao local onde se compram ingressos. Pois vejam o que ocorreu. Como a fila estava grande, um senhor saiu do seu lugar na fila, o qual, acredito, era ruim, e foi até o rapaz que fica ali verificando os ingressos e perguntou se idoso tinha preferência. O rapaz respondeu que não, de maneira correta e irredutível. Na minha opinião, ele fez certo, pois o cinema não é um serviço público no qual pessoas idosas têm preferência, com razão. Mas e a educação? Mesmo empresas privadas dão esta preferência. Como explicar que uma pessoa queira tomar vantagem de outras numa fila de um momento de lazer por ser idosa? Gentileza, Eric. Deixo o questionamento para vocês. Abraço, professor Eric Vargas. Olha, Eric. A gente pode dizer o seguinte pro Eric, tu vai chegar lá. Vai chegar lá. É verdade. Tomara que tu chegue lá e um dia precise apressar o passo, entendeu? Pra chegar e sentar na tua poltrona. Cara, uma pessoa de idade, ela de repente estava cansada na fila, ela cansa mais cedo que um jovem. Claro. O KG sabe disso. Precisa sentar na poltrona. Entendeu? Precisa sentar na poltrona. Não pode ficar muito tempo em pé. Dói as juntas. Vamos ser prático, entendeu? Cara, tem um comercial que diz, gentileza, passe adiante, né? É uma mescla de tristeza. Passa folha, tio. Passa folha. Tristeza de chateação e tristeza. Uma mescla de chateação, tristeza, revolta. Lamentável até porque ele é professor, né? O Eric assina como professor aqui, ó. O Eric deve ser o tipo de pessoa que tá no ônibus, aí vê um idoso chegando e faz de conta que tá dormindo. Sabe o que pode acontecer? Pra não dar o lugar. O Eric pode ser um idoso. Fazem isso, cara. O Eric pode ser um idoso e não usufruiu disso. Acho brabo. Mas faça outro. Então pede pra ele mandar o idoso dizendo a idade dele. Uma cópia da carteira de identidade. Desculpa, calma aí, eu tô pensando. Idoso não sabe mandar e-mail. Sim. Que isso, cara? Que isso? Para aí. Ele defende os velhos e acabou com tudo. É impressionante. Mas se ele for um idoso, que ele não se sinta envergonhado por ser um idoso e faça uso dessa gentileza que a vida nos dá. isso aí. É que ele seja gentil com ele mesmo. E errou o atendente do cinema ali, né? Porque claro, ele tinha dito, claro, o senhor pode passar, o senhor tem preferência. Tem a bondade, né? Por favor. Mas é que talvez o atendente, eu tô hoje advogado do diabo, tá? Tá bom hoje, né? Não, tô bem. Vai fazer matéria em fazendinha. Quando eu tô advogado do diabo, que eu tô bem. Né? As pessoas gostam disso. O atendente tá obedecendo ordens. A gente tem que cobrar não do atendente, tem que cobrar do cinema. É verdade. O cinema tem que dar lugar, tem que esperar, né? Por exemplo, pra gordos, cadeiras maiores, né? Certo. O Frotinho não consegue no cinema. Você tá no nosso colo quando vai no cinema. Né? Porã já começou a enfrentar dificuldades, porã tá gordo. Não tá, mas tá emagrecendo. É, agora tá emagrecendo. Não, a gente fez uma força pro cara. Não, alguém tem que falar a verdade pro programa. O Potter é o único que vê ele pelado, então. Tá bom. Né? E aí o cinema é privado, né? Então ele faz as suas leis de alguma forma. Mas né? É que, de uma certa forma, a velocidade com que as coisas estão passando hoje em dia, a comunicação, especialmente dentro das empresas, é muito falha. É. Continuando, vai daí, Cajazinho. Vou botar no meu Twitter. Verdade, né? Isso é a neve. Caindo. É neve, cocô? É a neve, né? Flocos de neve. Flocos de neve. Ó, meu. Hoje, voltando da faculdade, fui assaltada por um sujeito armado com uma faca que disse que queria R$7. Eu só tinha uma nota de 10 e falei... Me dá os R$3 de troco. E aí termina. E ele me deu. Verdade, merda. Hoje minha namorada achou que eu tava traindo ela, porque consegui abrir seu sutiã de primeira. Fica a dica, e com uma aí, mão né? Só, né? É, bah, pá, isso tem que ter amanhã. E consegue isso, Potter? Consigo porque a minha mãe era fabricante de calcinha e sutiã. É. E ela tinha uns. Como é que chama aqueles bonecos que ficam parados? Manequim. Aí tu ficava treinando. E aí o gordo a gente ficava ali. Tu tem que usar o dedão e o indicador, né? Olha! Tem uma mãe ali. O dedão sobe e o indicador desce, ó. Mestre Maurício! É, vou ficar só ouvindo aqui. E a última! Hoje peguei meu namorado usando meu esmalte. Ah, não! Meu banheiro! Ah, não! Verdade, merda. Ai, ai, ai. Às vezes eu precisava fazer, eu peguei um esmalte da Rodai com um clarinho. Calma! Tu é gay! Pra cheirar, eu gosto de esmalte. Não. Que isso, cara? Se eu vejo um vídeo de esmalte, eu chuto. Não, cara, tinha que ser banho. Isso é coisa de viado, cara. É, sabe? Esmalte. Esse rompante assim. Ai, eu chuto! Que isso, cara? Meu Deus, eu peguei então, o dedo de esmalte. Então, o esmalte da eu precisava colar uma paradinha. Que paradinha? O pause não tá aqui. Colar uma xicrinha de plástico lá que tinha quebrado. E aí eu pensei, o esmalte vai fazer. Assim, não tinha bonder. Não tinha bonder em casa. Não tinha bonder em casa. Pensei, o esmalte vai fazer. Esmalte assim, tem de sobra. Fez direitinho. Ô, Clô, dá uns toques pra esse guri. Eu já falei pra ele, não é? Pinta as unhas dos pés, seu boiola. Esse é que é homem, né? Esse é que é homem. Ele não tem super bonder, mas esmalte ele tem pra colar. Ele é meu, mas é o meu. Eu vou jogar em casa. Pô, tem duas mini em capa, alguma coisa deve servir, a não ser pra deixar calcinha no box, cabelo no banheiro, a escova em cima da pia. Adoro. Duas mini em casa, mano. Eu tô com um funguinho na unha, assim, cara, no dedão. Do pé? E aí, no dedão do pé direito. Feliz que tu, que ainda tem unha no dedão. Cara, coisa legal. Boa, né? E aí a dermatologista indicou que me deu um esmaltezinho pra mim passar ali, porque ele é contra o fungo. Calma, deixa eu acabar, cara. Não, aí eu quero dizer pra vocês que é extremamente desagradável o fato do cara ter que botar o pezinho em cima da cama e ficar passando esmaltezinho na unha. Pelo amor de Deus. Imagina que a graça do pé do Lelê em cima. Imagina que delícia. Lelê, tá? Tem que pegar teu telefone, né? Ligar pra uma moça, pedir pra moça passar o esmalte. É, faz que nem o Luxemburgo. Não, cara, não quero que a moça venha passar o esmalte na minha unha com fungo. Não, né? Tá passando esmalte, Lelê. Tu tá passando um remédio. Tá, mas ele é um esmalte, porque aquele pincelzinho. É, ruim, né, tu quer que ele seja. Não, eu não quero, cara. Então não pensa que é um esmaltezinho. Tá bom, eu vou virar. Vou passar com algodão. Bota mas dedo. Nem assim eu consigo me entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar numa caneca e vou enfiar o dedão na caneca. Isso, um balde, Lelê. Vou botar a caneca na geladeira. Mete a cabeça dentro do balde, Lelê. Uma bacia. Isso. Vai pra banheira, Lelê. Cara, bacia. Bacia é coisa de homem, calma, né? Vocês dois. Bacia é coisa de homem. De lata, bacia de alumínio. Bacia é uma coisa de homem. Representantes, vou comprar umas bacias hoje. Representantes das maiores torcidas do Rio Grande do Sul, Lelê e Potter. Amigos e antagônicos neste momento. Não, Lelê e Pito, tá falando. Antagonistas. Amigos e antagordas. Sei lá como é que se fala. Enfim, são... Tudo Vocês têm que estar felizes, cara. Teu time está na final da Libertadores, teu time está de treinador novo, vem aí uma nova perspectiva. É isso aí. Vamos se amigar, vamos se ajudar todo mundo. Vai daí, Potter. Posso fazer um momento de desabafo aqui? Pode, rapidíssimo. Pode, é hoje o programa. Rapidíssimo, rapidíssimo. Não, não, todo o tempo do mundo que tu precisar, filhote. Giovanni Grisotti, um dos maiores repórteres do Brasil, todo mundo viu no Fantástico, demais, descobriu cara, 4 anos depois, de novo, uns vereadores fazendo farra com dinheiro público. Saiu pra fazer cursos e uma visitar as cataratas. Exatamente. Só que aí, na Zero Hora de hoje, tem um levantamento do que o que aconteceu com os vereadores que fizeram a mesma coisa há 4 anos. Nada. Cara, eu só vou ler o lead da matéria. ZH foi atrás dos políticos flagrados em 2006 usando diárias de maneira irregular e descobriu que, mesmo tendo sido denunciada pelo Ministério Público, a maioria deles não teve condenação na justiça. Olha só agora, 11 dos 17 vereadores foram reeleitos 2 anos depois. É impressionante. Em então, cara, é o seguinte, deixa eu ir embora. Então é o seguinte, na boa, você que vota, você é um imbecil. Um imbecil. Não, mais nada pra falar. Não, eu queria. Precisava falar. Hoje, pela manhã, eu passei por um carro de som na rua. E aí eu fiquei pensando, cara, quem ganha a eleição, cara, pra esses caras, não são esses caras. São os publicitários. São os produtores dos jingles da campanha. Os caras que estão dirigindo o carro ali, né? Desde o primeiro. Eu tava ouvindo uma musiquinha, cara. Um hit total com refrão, com refrão de instrumento. O cara ainda tem a sorte de ter um nome sonoro e pegou um número da sua candidatura, uma barbada, entendeu? Cara, não tem como. Eu tava pensando, eu nunca vi essa figura na minha vida, mas eu tenho certeza que esse cara vai se eleger pelo jingle que compuseram pra ele, pelas cores, pelo número da candidatura. Cara, é impressionante. E eu não sei nem quem é o cara, mais do que nunca, ele é um produto e não uma ideia, né? Exato. O político hoje em dia é um produto. Mas é que assim, ó, o cara ir lá, chegar, desviar, roubar, tudo bem. Aí, tudo bem. Calma, tem coisa pior que isso, cara. Aí a imprensa vai lá e bota no Brasil inteiro. Que os cara fez isso. 2 semanas nos jornais com o nome dele. E aí 11 dos 17 que fizeram são reeleitos, cara. Isso é muito pior. Isso é crucial na política brasileira. É a sensação de impunidade. O cara sabe que vai pagar por ser corrupto, aí cara. Se o Ministério Público, se a polícia, se a justiça não faz, a gente pode fazer. E aí a gente não faz. Mas não tem tempo. Tu tem tempo pra saber quem é o candidato a não sei o quê. Sabe que... Mas a galera tem internet, a gente tem que ir atrás da informação. Não, cara, mas não existe tem tempo. A vida é mais importante que isso. Existe uma frase que é muito forte, mas é verdade. É, quem elege os políticos no Brasil não é quem lê jornal. É quem... Vou aliviar, tá? Embrulha o lixo com o jornal. Sim. Cara, eu conheço gente que não vota há umas 8 eleições. Eu falei ontem com um colega que tá fazendo toda essa cobertura em Triunfo, né? Isso. Triunfo é uma da cidade, né? Rádio Triunfo deu, a notícia. Viu a importância? Demorou. E a confusão é grande. O que o povo de Criciúma tem que fazer é ficar em cima, ficar Criciúma? De plantão. De Triunfo, desculpa. Ficar de plantão na Câmara. Tem que ficar de plantão ali, fizeram, como fizeram ontem. Hoje teve protesto. Que isso permaneça, que sei lá, daqui a pouco vão fazer revezamento, mas que faça uma baderna enorme, sem agressão física, óbvio, sem violência alguma, mas que de alguma forma sejam retirados, opinião pública, que o Ministério Público possa agir, que todas as ações sejam executadas, para que realmente eles não exerçam mais a função durante o período que estejam sendo investigados. Perfeito. E que fiscalizem, talvez o pontapé inicial seja agora. Aí, Everton, se a justiça não fizer nada, faça você. Não vota num cara que faz isso contigo, cara. Que pega o teu dinheiro e vai fazer compra. Olha só, tu vai votar num deputado estadual, num federal, em dois em jornal. Posso dar uma dica? Deixa eu dar a dica antes que eu tava encaminhando pra dica. Depois vai votar pra estadual, pra federal, 2 senadores, 1 governador e 1 presidente. 6 pessoas. Tu vai investigar a vida de 6 pessoas. Não é tu difícil, tem né? Até outubro pra investigar a vida de 6 pessoas. O cara tá envolvido numa coisa, ele não é um ser humano, Potter, legal. Desculpa uma coisa aqui, Potter. Tu tá dando um discurso, mas o que o Maurício falou antes é o mais correto, cara. Lamentavelmente, tu tá dando discurso pra pessoas que sabem disso. O problema é chegar nas pessoas que não sabem o que está dizendo. São as pessoas que não leem o jornal, que não tem o histórico não desse cara aí. Que nós estamos falando agora. Posso dar uma dica, então? Para a maioria das pessoas, Potter, o Jornal Nacional é o intervalo entre duas novelas. É verdade. Ok, entendeu? Esse é o grande problema do brasileiro. O rádio é para ouvir tragédia. A audiência não diz isso, cara. Deixa eu utilizar esse microfone aqui, porque eu quero. Eu tive uma ideia uma vez, cara. Pode ser uma tremenda de uma bobagem, cara. Mas eu acho que isso aí. Porque a gente tem esse grande problema de esquecer em quem a gente votou, né? A maioria das pessoas não lembra em quem votou na última eleição. Então eu queria dar uma dica para as pessoas, que é o seguinte: quando tu vai votar, tu ganha sempre um canhotinho. Que tu tem que guardar aquele canhoto, que é o comprovante da votação. Cara, e tu tem que guardar aquilo junto com o teu título. E esse ano tu tem que levar a identidade também. Então eu quero dar uma dica para as pessoas o seguinte: pega um pedacinho de papel e anota em quem tu votou. E guarda junto com esse canhotinho. Depois de 4 anos, tu vai votar de novo, mesmo que tenha esquecido. Tu não sabe nem cadê o papelzinho. Tem que guardar junto com o papelzinho do comprovante eleitoral. Tem que ficar. Atenção. As pessoas guardam isso, cara. Nós todos temos um grande erro de comportamento, que é exigir de determinadas pessoas qualidades e comportamento que essas não vão ter condições de nos dar. Nós estamos exigindo de pessoas que tenham um voto consciente quando elas ainda não chegaram num conhecimento suficiente para fazer isso. O que nós devemos exigir é que pessoas que têm condições, que exerçam as suas funções de forma mais digna, correta, ética, como aqueles que permitiram que esses caras fossem candidatos de novo. O erro é desses, e não do povo que não tem consciência do que está fazendo. Então, desses nós não temos como exigir. Agora, daquele que permitiu justiça, que o falcatrão... Né? Exatamente. Porque o cara que está lá na justiça, esse sim tem conhecimento, estudo, vivência, experiência, maturidade. E não olhar, puniu, né? E não puniu. E baseado em leis absurdas, permitiu que um falcatrão fosse candidato de novo. Então parem um pouquinho, não vamos culpar o povo, vamos também responsabilizar aqueles que estão no poder, porque esses estão no poder, esses nós podemos exigir e devemos exigir que sejam coerentes. Tem uma coisa importante, queria dar voz a um ouvinte aqui do Twitter, que ele diz o seguinte, ó. Para de aliviar o lado do povo, meu. Cada povo tem o governo que merece. Pergunta pro povo os nomes dos ex-BBBs. Vão saber de todos. E agora eu pergunto, Colorados, quem levou o Inter ao Mundial? Um cara chamado, no início, Fernando Miranda, depois Fernando Carvalho. Portanto, ter alguém começou lá dentro. A mudar a mentalidade. Ter alguém grandão lá em cima, com capacidade, com coerência, faz com que as coisas aconteçam. Porque senão fica fácil. Cada povo tem o governo que merece, sim. Então, em cada time tem também. São universos diferentes. São universos, mas não vamos culpar, responsabilizar o povo. Eu fui além. Eu não estou aliviando o povo. O que eu estou dizendo é que, pelo amor de Deus. Há também uma parcela de culpa. São dois. Pelo amor de Deus, como é que eu vou chegar lá numa favela, cara? E exigir de uma pessoa que não teve estudo, que não foi dado a ele oportunidade justa, equilíbrio social, e exigir desta pessoa consciência, cara. Para aí um pouquinho. Olha só, uma pesquisa. Vamos dar para as pessoas para depois exigir, cara. Olha só, uma pesquisa eleitoral, um candidato, ele eleito, é eleito com um retrato do que é o povo. Entendeu? Sim. Branco, preto, pobre, rico, certo? Qualquer presidente, deputado, até vereador. Não é só o pobre que vota naquele vereador. É quem tem informação, é quem tem acesso à informação e aquele que tem zero de informação. Se um cara foi eleito, ele conquistou todas as classes sociais brasileiras. Ou seja, eu tô falando agora aqui pra gente que tem informação e que votou de novo há 2 anos, lá em 2008, em pessoas que fizeram sacanagem em 2006. É mais amplo. Não é só o cara que não tem informação, Everton, que coloca o cara que roubou de novo no poder. E além de não ser só ele, não é só esse que tu tá falando, porque também é tu. Óbvio que sou eu. Então, rapaz, nós estamos aqui julgando e crucificando o povo como se nós não fôssemos o povo. E como se não existisse responsabilidade daqueles que realmente estão lá para responder. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse assunto, assim como futebol e como religião, é empolgante demais. Não, eu acho, né, que ele já deu o recado aqui. De qualquer forma, assim como religião e futebol, não tem fim. Não, acho que deu, né, recado, mas é que pela interpretação do Pipo ficou mal interpretado o que eu falei. Não, vocês não vão chegar. Mas vamos. Mas sobre o carro de som, o cara que passou na frente da minha casa sábado de manhã com o carro de som e me acordou, eu tenho certeza que eu não vou votar nele. Boa, isso aí, é aí que eu queria. Eu anotei o nome dele, aliás, botei no meu Twitter. O cara já tá prejudicando a população. Mandei um abraço pra ele. Os caras que colocam na caixinha de correio também um monte de santinho, não voto também. Ontem eu tuitei sobre isso. Lotado de santinho. Eu também não peço pizza pra quem bota. É uma maneira que a gente tem de protestar, cara. Então vamos protestar. Gás, eu não compro gás também. Eu quero mandar abraço. Você quer mandar abraço pra quem, Maurício? Eu quero mandar abraço pra Iarema. Olha que nome, cara. Cidade? A Iarema. Não, é uma pessoa de Porto Alegre. Ela é bicho da URGS e tava na esquina pedindo dinheiro. Moedinha toda pintada. E é bicho da Fabico, da Faculdade de Jornalismo da URGS. Onde o Maurício tem uma sala, né? Tem uma sala Maurício Amaral. Auditório. Da muito banheiro. Simpática aí, Arema, vai um beijo aí da galera do Pretinho. Um beijo também para nossa ouvinte Carla Fornari, que está com seu noivo aqui, veio aqui com seu noivo conhecer a galera do Pretinho. É demais o carinho da audiência do Pretinho, né, cara? Foram 15 nossa, ou 16 não. anos lá, Maurício? 8. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós então com duas ofertas dos classificados do Pretinho. Boa noite, meninos. Boa noite. É que foi enviado à noite, às 15h14. Boa noite, este e-mail. Boa noite. Trabalhamos em uma consultoria de RH aqui em Porto Alegre. Estamos com 60 vagas em aberto para o cargo de assistente jurídico em uma multinacional que atua no ramo da auditoria. Nossa, e está em Porto Alegre para desenvolver um projeto. As atividades são cadastro e análise de processos judiciais no sistema da empresa, no horário das 14h30 às 20h30. A localização é no bairro São Geraldo, não é necessário que tenha carteira da OAB. Remuneração é de R$ 640,00, mais vale transporte, mais vale refeição, mais assistência médica. Contrato temporário de 3 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 3 meses. Feito! Os interessados, então, devem ligar para 3286-7100. Repita! 3286-7100. Se puderem ajudar, ficaremos muitíssimo gratos. Todos aqui estão mandando um abração para vocês e a galera ouve geral o PB. Mandou a Juliana, da Meta geral. Capital Humano. Vaga, então, 60 vagas para assistente jurídico. Certamente vão preencher rapidamente essas 60 vagas depois desse toque aqui. Tomara, aliás. Bom para todo mundo. Bom para quem tem as vagas a oferecer e para quem está afim de trabalhar. Mais uma aqui. Oi, PBs, adoramos vocês. Gostaríamos muito que divulgassem nos classificados do Pretinho o nosso Twitter. @concisaempregos. Opa, mais um de empregos, cara. @concisaempregos. Empregos. Temos as melhores oportunidades de emprego de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Um abraço, um beijo das meninas da Concisa. A Vanessa Prandes mandou pra gente aqui. Então segue aí. Ou entra no site www.concisa.com.br. Tá bom, manos? Tá bom. Tá bem. Do intervalo e voltamos em seguida com o Pretinho Vasco aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Volta com o Pretinho Vasco ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza o melhor som do FM para ouvir o Pretinho Vasco e os programas da Rede Atlântida. E muito obrigado para você também que nos escuta pela internet. Neste momento temos mais de 15 mil ouvintes aqui no Pretinho Vasco ouvindo pela web. Não é mesmo, doutor Alceu? Exatamente! Querido doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Quais são as novas, doutor Alceu? Doutor Peter, o Renato Gaúcho é o novo técnico do Grêmio. É evidente, né? Nós já vimos. Eu preciso, né, manifestar a minha alegria, né? Doutor Meira, o senhor tem... palavra solta no programa, cara. Eu gostaria, nossa, então, eu estou eufórico. Estamos aqui com o Renato Gaúcho por telefone, doutor Alceu.

aqui no Grêmio, né? Não, onde não. Nós já havíamos planejado, né? Bom, e já estávamos com contato. E que alegria minha, né, querido KG? Com a chegada do Renato. Eu pensei que você vai, tinha saído. Agora da vai. Não, eu saí, mas sou um torcedor. Sou um torcedor, não é? E não poderia lhe deixar dar as boas-vindas, né? O ídolo eterno do Fluminense, como diz o álbum do Campeonato Brasileiro. Vamos falar com ele. Alô, Renato Gaúcho. Alô. E aí, Gaúcho? Alô. Fala, Gaúcho, é no Pretinho. Féter. É o grande Féter. Não, é o Gaúcho, não é o Edmundo. Alô, Renato Gaúcho. Sou eu, Féter. Não, é o Renato. Agora fala carioca. Pô, tá muito Renato. Carioca, Gaúcho. Porra, brother. São muitos anos já aqui, não é? De praia. Pô, doutor Meira, gostaria de agradecer essa oportunidade. Não, mas não foi ele que te deu, Renato, foi eu. De novo. Foi voltando. Ele que te deu, foi Renato. Guerra. Ah, não foi? Não. Evidente que fui, né? Se eu não saísse, tu não chegaria. Ah, isso é verdade. Ah, então, bom, o doutor Meira, mérito é meu. O doutor Meira sabe de onde eu venho, sabe pra onde eu vou, não é mesmo, doutor Meira? Sempre foi assim, seja bem-vindo, né? Eu como quero é que dar as boas-vindas a ti. Foi a emoção de marcar aqueles dois gols em Tóquio lá pro Grêmio, Renato. Como é que foi? Indescritível. É, conta pra nós assim, o que é que tu sentiu, Renato? Indescritível. É, a emoção de tornar o Grêmio campeão do mundo. Sair na maior corrida, e aí, como é que foi, Renato? E levantar a taça, como é que foi assim, Renato? Paulo Santana estava ao meu lado. A chave do Toyota, como é que foi? Ah, o Toyota. O Toyota que deu. Renato, fala pra quem tá ouvindo agora, esse título tem ou não tem o mesmo tamanho que o título do Inter, porque ficam falando da FIFA, etc. É verdade ou não é? Tem ou não tem o mesmo tamanho? O Inter, né, Mr. P? O Inter está sempre querendo copiar o que o Grêmio faz. É o seguinte. Tá, Lelê, não, Lelê, não leva o personagem pra cama, Lelê. Cadê o Lelê? Acabou, Lelê. Acabou, Lelê. Só pra quem não tá ligado, é o Lelê colorado doente que tentou dar uma pegadinha nos gremistas e foi enrabadinho. Bem rabado. Bem rabado. Mas aí deixa eu achar que parabéns, KG. Parabéns, KG. Tá lindo, tá lindo. Esse é o clima do Pretinho. Não tem animosidade, não tem inimizade. É todo mundo feliz da vida. Vamos nós. Era isso, doutor Nascimento. Exatamente. Quando é que chega o Renato amanhã? Amanhã. Tá bem, doutor. Tô chegando amanhã. Muito obrigado. Tem um valo aqui do lado da minha casa. O valo, o valo. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca! Yeah! Boa tarde, amigos do Pretinho. Gostaríamos de denunciar a situação da Estrada do Conde, que liga a cidade de Guaíba a Eldorado do Sul, próximo a Porto Alegre. É ruim mesmo. As condições da estrada são totalmente precárias, principalmente no lado que pertence a Guaíba. Uhum. A estrada é totalmente esburacada, panelas, desníveis, não tem sinalização, iluminação e, para piorar a situação, a cada chuva, abrem-se novos buracos. Depois de uma semana, mais ou menos, a prefeitura coloca remendos sobre os buracos que se abrem dias depois. É uma vergonha o estado em que se encontra esta estrada, causando riscos de acidentes, que já aconteceram muitos, pois os carros desviam o tempo inteiro das crateras. Fora os pneus furados e rodas quebradas, estamos fazendo um apelo à prefeitura para que dê condições suficientes para este imenso número de veículos que utiliza essa estrada diariamente, para que possam trafegar com segurança. Mandou aqui a nossa ouvinte, Melina N. de Almeida. Tá bem, tá dado voz aqui então a Melina e com a palavra prefeitura. Não sei se isso é prefeitura, ou se estado, se é estado. Eu conheço bem ali, cara. E isso aí se explica muito facilmente, né? Caminhões, porque... né? Não, porque... Foge do pedágio. Não tem pedágio. Isso força pedágio. As pessoas a irem pra freeway ali. Quem tem que fazer diariamente de Guaíba a Porto Alegre, porque na volta de Guaíba pra Porto Alegre, quer dizer, ou na ida de Guaíba pra Porto Alegre, não tem pedágio. Tem Porto Alegre e Guaíba, né? Porto Alegre Zona Sul, por exemplo, assim. Qual é o trecho? Quantos quilômetros tem esse trecho aí? É pequenininho, cara. Não é tão grande assim. É até ali, aquele trevo ali que vai pra... Eldorado. Eldorado, direita, e vai pra esquerda. Reto. É isso, né? É, aí tu vai pra esquerda. Pelotas reto e... Tá, também. Santa Cruz. É que é inacreditável que não tem uma ponte, né, que liga a Zona Sul, né? Tem uma ponte só que de vez em quando para pra passar uns barcos. É. Né? Que é uma várzea completa, é, né? Total. Exatamente. Nova York é uma ilha, Manhattan é uma ilha, tem umas 15 quando pontes. Quando não tranca a ponte, né? Quando exatamente. Tranca, e te lembro? Eu tava voltando de Pelotas, né? E trancou, eu fiquei parado ali, sabe? O... Fica parado, olha. Mas eu fui agora pra Rio Grande, pra Balada do Pretinho, eu fui de carro, fui antes. É, o KG não vai mais com a gente, viu? Isso. Sempre... Não, eu também não fui. Há uma racha no grupo. É que eu tô de carro novo. Atenção, pessoal, uma racha no grupo. Tá de carro novo da Maxi. Cara, R$50 de pedágio. Sério? Pra ida, são seis pedágios até chegar em Rio Grande, cara. Cinco. Seis pedágios até, não, até cinco. Chegar em Rio. Não, seis pedágios. Pra Rio Grande, cinco. Foram quase R$50, cinco. É que aí na volta quatro tem pra cinco. Pelotas. Não, eu acho que são cinco pra ir, quatro pra voltar. São cinco pra ir, quatro pra voltar, vaziano, porque é esse ali de Guaíba que não paga na volta. Cara, é o fim da... Tu gasta mais em... Brabo, isso aí. Não, detalhe. Tu gasta mais em pedágio que em combustível. Em tese, né? Em tese, cinco pedágios, né? Estradas perfeitas, certo? Não é. Tem uma hora que não tem mais risca na estrada, sabe? Risca, sim, risca. Não tem mais nada. Várzea. É uma várzea. É demais. Nós somos muito reclamão hoje mesmo. Não, mas peraí, mas que tá tudo errado, né? Tá tudo brabo. Mas não vamos consertar nada. Nem a ponte. Então, largamos. Não vamos consertar nada. Vamos largamos um pouco, assim. Cara, eu me lembro na década de 90, uma vez, cara, que choveu, cara, e caiu uma parte dessa estrada que vai pra Pelotas, e o Rio Grande tava isolado. A parte tinha que ir até Cachoeira. Mas que coisa boa o Rio Grande isolado. Não, o Rio Grande dizia a cidade do Rio Grande de Pelotas. Zona sul do estado. Sobre a política, rapidamente uma frase aqui. Não é verdade que no governo tem apenas pessoas desonestas, né, cara? Vamos ser justos. Tem também os incompetentes. É verdade. Vai daí, Lelê. Então tá, algumas curiosidades que não mudam nada na vida de ninguém. Boa, Lelê. É sempre pra eles. O Super Mario era chamado originalmente de Mr. Video. Que troca, hein? Mister Parabéns Vídeo. A quem teve a ideia. Né? O primeiro som a ser cantado no espaço foi? Foi. Parabéns a você. Exatamente. Sabe muito esse foto, né? Isso aí eu sabia. Já. Se você pegar qualquer número, dobrá-lo, adicionar 10, dividir por 2 e subtrair pelo número inicial, a resposta será sempre 5. Ah, para! Repito? É. Número 4, vou pegar aqui. Vou fazer o qualquer casal. Número. Não, vamos número. Fazer quatro. Cada um, então. Tá. Vai. Pega Beleza. O número. Tá. Peguei. Dobra ele. Tá. Vezes 2. É, dobrar é vezes 2. É, tá. Eu tô falando com o público, não com o Tá. Tá. Adicionar 10. Mais 10. Tá. Divide por 2. 9. E subtrai pelo número que tu pensou. Rapaz. Dá 5. Então, tá aí. Uau! Viu? Cara. Ui, como é que o cara disse que não muda nada? Vídeo cara, não deu 5 pra mim. Qual o número? Que pensei 10, deu 15. Não. Errou. Então vamos de novo. 10, 20. Tá, vou pegar outro número aqui. 10, multiplica. Não, vai, pega 10. Não, 10. Não, vamos fazer do Peter. Tá. Pegou 10. Dobra ele. 20. Adiciona mais 10. 30. Mais 10, 30. Divide por 2. 15. Divide por 2, 15. Ah, menos fechou. 10, tá bem. Essa conta tem um troço que circula pela internet, onde tem uma pergunta, né? Pense em alguém agora, não sei o quê. Bah, sempre dá 5. E aí faça... Pense em alguém que você... Pense em alguém que seja espetacular, genial, fora de série, uma pessoa espetacular, blá, e faça a seguinte conta, que vai dar a pessoa que você está pensando. Aí propõe essa conta. E aí quando propõe essa conta, vai no resultado do número. E aí tu vai, o resultado é a própria pessoa do e-mail. Que mandou o e-mail. Pô, que loucura. Não, caiu em mim. Pensa outra pessoa, eu já sabia que eu era isso aí. Tem uma outra aí, sensacional também, que é aquela que tu vai pegar um número e vai indo correspondente à letra e pá, e no final da tu tem que dizer um bicho com a letra D, não, com a letra M, num país da Europa. E aí só sobrou aquela alternativa pra ti, tu, M, macaco e D, Dinamarca. E aí antes de tu responder, a pessoa te diz, não tem macaco na Dinamarca. Aí tu fica, mas como que ele sabe? E aí, Lelê? Cara, um albatroz pode dormir enquanto voa. Barbado, né? O humano também, né? O humano... Abre aqui. Eu durmo nos voos, assim. É verdade. O albatroz e humano. Nós, né? Pra que serve um albatroz, cara? Pra comer peixe. E fazer o equilíbrio do ar. E dar uma cagadinha na cabeça de alguém. Só pra isso. Né? Albatroz não dá nem pra fritar um albatroz. O albatroz não faz cocô no ar. E o nome da praia? Albatroz não faz cocô no ar. Albatroz. Albatroz, gavião e águia não fazem cocô voando. Não, cara, todo pássaro caga voando. Cara, alguém aqui já viu um pássaro cagando sentadinho? No vaso, na privada. Passazinha aberta ali no jornal. Lelê, quantos anos tu estudou pássaro na tua vida? Um iPhone. Quantos anos tu estudou pássaro na tua vida? Pá, quantas vezes caga voando, cara. Quantas vezes tu estudou pássaro na tua vida? Não, cara, mas não tem, cara. Nada, nada. Tu já pisou numa merda de pássaro? Ah, meu Deus. Oh, não, sim, já né, tomou cara? No cabelo. Agora, um passarinho dando uma cagadinha no puleiro. Né? Hein, Potter? Ah. Um passarinho dando uma cagadinha no puleiro é legal de ver, né? É lindo, é legal, é lindo. Ele faz é aquele... É lindo. Coisa, cara, tu sabe que o tamanho de uma bem águia... Bem geninho, né, cara? Distraído, assim. O tamanho de uma... Se a águia cagar lá em cima, desculpa o termo, tá? Ela arrebenta com o teu para-brisa se ela acertar. Porque é um bostaço de cavalo, entendeu? É. Que você não tem águia. Acha que a águia caga essas coisinhas que caem na tua cabeça. Eu já acho que é em função da velocidade que a águia atinge. Então, cara, também. Não, olha, não adianta a gente ficar batendo no arbusto. Eu vou buscar essa informação. Não vamos discutir a cagada do pássaro. A última informação que manda aqui o nosso amigo William Loreto de Viamão é que casca de banana pode polir sapatos. Boa. Olha, podemos economizar não agora com graxa. Ver como não são curiosidades. Mas qual é o lado? Qual é o lado? Ah, bom, suja. Ele não mandou o lado. Ah, não, pode ser suja. Casca de banana pode polir o sapato. É fora. As duas. Eu acho que é amarela. O amarelo. É por causa da gordura, né? Acho que é o branco. Eu acho amarelo. Quem aqui usa sapato? Ninguém. Então não vamos ter contexto. Não, não é. Não, esse é sapatênis. Sapatênis. Não, sapatênis não. Mas é por causa da oleosidade, deve ser, né? É, deve ser, pra deixar. Ah, eu tenho um sapato na casa, que eu uso às vezes. Casamento. Casamento, sim. Casamento. Casamento. É. Eu vou fazer e depois eu trago aqui o teste. É, manda um... Marco! Pro meu amigo Thiago e um... Pronto! É, do pronto lá. Pronto! Pra mim. O William Loreto. Muito bom. Tá bom, Loreto. Obrigado, daí, Loreto. Vai daí, vamos dar mais uma voltinha. Vai daí, Potter. Uma cantadinha. Não, uma piadinha. Piada do Potter! Apoio! Materiais escolares no Manso. Réguas, cadernos, borrachas e lápis de cor no Manso. Quem manda é o Thiago Kipper. A garota fez de tudo para se aproximar do cara mais bonito da escola. Depois de muita manha, armação e suborno, ficou cara a cara com ele na aula de química. A loirinha jogou o cabelo pro lado, deu aquela encarada fatal no cabeção lá do colégio. O cara olhou lá no fundo dos olhos da moça e perguntou com aquele tom de galã: você tem telefone? E a moça, feliz da vida, caindo pra trás de emoção: tenho sim. E o cara: então por que você não vende e faz uma plástica? Ah, isso aí devia ser cantada, né, cara? Isso aí devia ser uma cantada... Tem uma cantada universal. As avessas, né? É, cantada, exatamente. Cantada às avessas. E aí, Cajazinho, o que tem aí? Dicas pra sobreviver em um filme de terror. Ah, é, você que vai tirar a tarde de hoje pra ver um filmezinho de terror. Que coisa boa, clássico, né? Coisa, bom, né? Coisa boa, então, né? Assim, ó, verifique se o assassino morreu. Atira no coração e cabeça consecutivas vezes até ficar sem munição. Recarregue a arma e repita o procedimento. Depois disso, jogue gasolina e acenda fogo. Porque o cara sempre acorda, né? É, sempre. É, impressionante. Sempre. Tu tá dirigindo, aí vem no banco de trás do cara. É, isso aí. Tá. E aí tu fica olhando pra ver se ele tá não, morto. E ele sempre faz tá quando a câmera isso, tá mostrando. Claro, né? Quando a câmera tá pro outro lado, ele não faz tá. Prepare a mudança. Se você descobrir que sua casa era habitada por um assassino, alguém que enlouqueceu ou cometeu suicídio, vai dar problema. Mude de casa imediatamente. Eu já morei numa casa em Alegrete que uma pessoa tinha se enforcado. Olha aí, viu? É. Ninguém fala idiomas estranhos. Se um familiar ou amigo começar a falar com uma voz diferente ou em alguma língua que eles não conhecem, é melhor matá-los de uma vez. É um favor que você, é um favor pra você e pra eles. Só um pouquinho, deixa eu voltar o disco. Eu vou botar o disco do Black Sabbath ao contrário. Ó, atenção, girando. Agora bem devagarinho. Evite os mortos-vivos. Ah, isso também é importante. Se um animal de estimação ou um parente ganhar vida novamente, não tem que chegar perto deles. Vai dar problema. Uma coisa em mente e não é uma reunião familiar. Atire primeiro e pergunte depois. Não tente ser um herói. Se você ouvir alguém pedindo ajuda, não saia pra ajudar. Ayudo! Não é hora de tentar ser herói, desde Ayudo! Que a pessoa se vire sozinha. Ayudo! Ah, mas aí não tem filme, né, Cajé? O grito pode também ser uma armadilha, então é melhor não arriscar, mas é justamente... Isso, se tu ouvir um grito desse, senhora. Não vai. Não vai. É pra sobreviver em filme de terror. Entendi. Corra! Run, baby, run! Se você não tem uma arma, corra! mas saiba que você vai tropeçar ou cair de cara no chão pelo menos duas vezes. Verdade. Ele ainda assim vai conseguir chegar até você, mas não custa tentar fugir. E outra coisa, vai tropeçar e trancar o pé num galho, que é uma coisa mágica. Galho. É. Sempre tranca o pé num galho. Sempre tem um galho. Aí aquela puxadinha no joelho, assim, pra tirar, sabe? Estreou um filme agora que é... Ela é uma atendente de financiamento e vai uma velhinha pedir financiamento, né? Ah, é, eu vi no telecine. Isso. Aí ela nega o financiamento. Então é do cara aquele do I See Dead People, né? Eu acho que é bem assustador o filme. E aí a velhinha vai lá pedir e a moça diz não. Não, nós não vamos dar financiamento pra senhora. Aí a velhinha morre. Oh, e aí vira o inferno. Aí passado um tempo ela volta. Você me humilhou! Bah, meu! É um baita roteiro, cara. Cara, essa velha. Baita roteiro. Olha, cara, olha, não, faz o seguinte, o cara vai lá pedir dinheiro no banco, né? Vale a pena sentar pra olhar. Cara. Num dia como esse. Detalhe. Mais uma detalhes. Dica aqui, ó. Esconda-se! Se você encontrou um bom lugar pra se esconder, não fique espiando. Nem ache que já é seguro sair de lá. Boa, eu também. Se mesmo assim você achar que já pode sair, olhe bem a sua volta, principalmente pro chão. O barulho de um graveto quebrando pode custar a sua vida. E finalmente, verifique sempre. Nunca entre num carro sem verificar se tem alguém no banco de trás. Bagageiro. Clássico, cara. Bagageiro. Outra coisa, não olhe dentro do porta-mala sem ter uma arma que possa destruir o que quer que esteja se escondendo lá. Agora, vem, sabe qual filme? Se beber, não case. Que são, cara, os caras vão abrir o porta-mala e sair um japonês. De cueca lutando de caga ele na pau, lembra? E outra, normalmente, quando entra no carro e vai fazer pegar, fica... Ah, é verdade. Sempre. E o bicho vindo, né? É. Ele olhando no retrovisor e o bichinho vindo. Aliás, fica a dica agora de tarde, né, cara? Vá numa locadora e pegue Se Beber Não Case. É um dos melhores filmes dos últimos tempos. É verdade. Comédia de macho. Vai ter a continuação, né? Uma pena, né? Aí vão estragar. É, manda um... Pode ficar tranquilo pra Jéssica. Quem mandou foi o Anderson Cavazinho de Anchieta, Santa Catarina. Daqui a pouquinho temos mais um Cabelo no Espaguete com o nosso querido Duda Garbi. É, fazendo uma pegadinha no Fabrício Carpinejar. Vai daí, Pi! Olha, pra encerrar nossa rodada, três piadinhas de Cristiano Manuel. Três! Pode ser? Pode. Claro, pô, que isso, cara. Quem mandou foi o Roger Freitas, de Caxias do Sul. Primeira delas, Cristiano Manuel ligou pro João e perguntou, por favor, eu gostaria de falar com o João. E aí, a resposta. Pode falar, é o próprio. Ah, como está próprio, chama o João pra mim, pro japonês. Mais um. Cristiano Manuel, do tímido, mas arranjou uma namoradinha. E aí, num dia de inspiração, resolveram sair de carro, num passeio até Balneário Camboriú. Saíram de Floripa em direção a Balneário Camboriú. Ah, coisa boa, pegar essa breche. Depois de rodar 50 quilômetros, Cristiano Manuel, do já ali, né... Pegando coragem, botou a mãozinha nas pernas dela. E nisso ela disse, se quiser pode ir mais longe. Cristiano Manuel do engatou a quinta, foi até Curitiba. Eu queria me inscrever pra contar uma bem bonitinha também depois aqui. Vai lá, Cristiano Manuel. Maria Madalena estava para ser apedrejada quando Jesus interferiu a seu favor. Vem cá, Cid, faz o Jesus. Quem aqui nunca errou e atire a primeira pedra. Aí o Cristiano Manuel, que estava ali por perto, pegou um baita de um tijolão do chão, mas betel no meio da testa da Maria. Madeu-lhe. Jesus foi conversar com o Cristiano Manuel. Meu filho, você nunca errou? Olha, desta distância não ainda. Mandou aqui, portanto, o Roger Freitas e pediu um pode ficar tranquilo pro meu amigo Oswaldir e um... E pro Carlos Magrão, né? Meu amigo... Quem quiser saber... Meu amigo Pino! Ai, cara. Antes do Cabelo no Espaguete aqui, uma rapidinha, era uma época de grande fome na selva. Aí então o Rei Leão marcou uma grande reunião com todos os animais e tomou a seguinte decisão. Silêncio! Para vencer a fome, vamos acabar com todos os animais pequenos. E assim se fez, mas a fome continuou. Nova reunião. Arara! E o Rei Leão toma uma decisão mais drástica. Primeiro a arara! Para acabar com a fome, vamos acabar com todos os animais de boca grande. Aí o hipopótamo, fazendo biquinho, comenta: se fudeu o crocodilo. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o poeta gaúcho Fabrício Carpinejar. No sábado no Patrão. Alô, Carpinejar? Ele? Tudo bom? Aqui é Ricardo Prates, da banda Estrela D'Alva. Como você está? Tudo bom? Tudo bem, Ricardo. Tudo ótimo. Carpinejar, é o seguinte. Eu tô em Porto Alegre. A gente tá fazendo uma turnê aí de shows aqui em Porto Alegre. Tô ligando pra você. Eu fiz, assim, uma poesia. Eu gostaria que você me ajudasse a transformar em música. Eu fiz um verso, eu gostaria de cantar pra você. Toca a ficha. É assim, ó. Ai. Não aceito, não, de jeito nenhum, o meu coração sempre quer mais um. Eu gostaria que você me ajudasse a complementar pra eu transformar uma música. O que você acha? Eu acho que tá bem legal, hein? Faz o seguinte, tu tem e-mail. Assim, mas quando eu canto, fica melhor no ouvido assim, do que escrito, entendeu? Não, não, mas tudo bem. A tua voz já tá registrada, tá tudo registrado assim, Jeffter, cara. Acho que não vai ter nenhuma ruptura de disco rígido. Não, e passa por e-mail. Até porque você deve conhecer minha banda. Você já deve ter ouvido a minha voz, enfim. Conheço. Tranquilo. Conheço. Me passa, vai ser uma maior alegria essa interlocução. Com certeza. Ô, Carpina, já me diz uma coisa. Você nunca compôs nenhuma música? Não. Então vamos ganhar dinheiro junto nessa aí, parceiro. O que você acha? Eu nasci pra perder dinheiro, eu sou poeta. Então, meu parceiro, você pega suas poesias. Saca só, olha a ideia. Você pega suas poesias, se junta com esse meu refrão, eu toco a viola, entendeu? Ó, vamos fazer um teste? Não aceito, não. Aí você entra, o que você acha? Alguma coisa? Tá, eu vou pensar. Me passa um e-mail. Porra, meu querido, você podia agora, pô, só me dar alento, né, parceiro? A gente tá aqui de tarde, aqui, tentando fazer um som, quebrar a cabeça. Eu, pô, vou ligar pro Carpinejar que vai me ajudar. É maravilhoso, eu acho maravilhoso isso, essa conexão é uma maravilha. Primeiro tem que conhecer bem a banda, eu não conheço a banda. Você não conhece Estrela D'Alva? Não conheço a banda. Olha, mas fica tranquilo, eu tenho muita esperança de conhecer, eu tenho muita atenção, eu gosto disso, tá? Mas é isso que eu ia falar pra você, assim, neste final de semana nós vamos tocar, eu queria convidar você a participar do nosso som, parceiro, o que você acha? Não, mas esse final de semana eu não vou estar nem aí, eu vou estar lá em São Paulo. Dando oficina de crônica. É uma pena, hein, parceiro? Porque, pô, ia ser o início de uma grande dupla. Ricardo Prates. Isso! E Carpinejar. É, a gente poderia explodir, com certeza. Não, mas já é sucesso. Sucesso pra tudo que é lado. Porque, assim, tremendo. A Estrela D'Alva tá estourada no Rio de Janeiro, entendeu? Agora nós estamos vindo pra Porto Alegre. E você já é estourada aqui. Vamos juntar força, parceiro. Anota o meu e-mail aí. Pode falar. É pretinho básico. Que pena, nossa parceria já frustrou. Tu não quer cantar a partezinha comigo? Tá, vamos lá então. Não aceito, não. Você? Não aceito, não. De jeito nenhum. O meu coração. Não deu mais. Sempre quer mais um. Aê, muito valeu. Bom, valeu, Carpinejar. Valeu, hein? Valeu, Carpinejar. Obrigado. Um beijo, até mais.